a emoção de Allan Kardec, né, depois de ter trabalhado tanto, né, para fazer essa primeira edição, que a primeira edição saiu com 500 e poucas questões, né, e ver esse livro na mão. Existe até uma bibliografia do Canuto Abreu, né, um livro do Canuto Abreu, que fala sobre essa chegada de Allan Kardec lá. Que ela conta, eu vou falar um pouquinho para vocês, desse 18 de abril de 1857. Concluída a edição primeira de O Livro dos Espíritos, uma bela manhã de sábado, primavera, Kardec sai de sua residência em Paris, na rua Martyrs, número 8, segundo andar, com 1.200 volumes da obra. O meio de transporte era uma carruagem. Ele se detém na rua Montpensier, em frente à Galeria de Orleans, no Palais Royal, para alcançar a livraria Dentu, da viúva Madame Melanie Denté. O ajudante de cocheiro, trajado uniforme cinzento, amarrotado e sujo, saltou da boleia e dirigiu-se à livraria. Esperava por Kardec e sua obra, além da proprietária da livraria, um gerente da loja identificado apenas pelo nome de Clement, que leu a nota da entrega remetida pela tipografia de Beal e ordenou o desembarque dos livros. À tarde, Kardec voltava à livraria e constata que mais de meia centena de exemplares já havia sido vendidos ao preço de 3 francos por unidade. Preço que, segundo consta, ele achou inicialmente caro. Só que ele foi convencido por Madame Denté que estava de acordo com o mercado. O título original do livro não era esse. Era Religião dos Espíritos, que fora prudentemente modificado pelo codificador para O Livro dos Espíritos. Primeiramente porque ele temia que a censura implicasse com o primeiro nome também, para que o leitor identificasse na obra um livro escrito pelos espíritos. Na noite do dia 18 de abril de 1857, em que foi lançado, Madame Rivail, que era Amélie Gabrielle de Lacombe Boudet Rivail, Gabi na intimidade, a esposa de Kardec, já se houvera recolhido aos aposentos do casal. Kardec, entretanto, foi para o escritório de sua residência e sentou-se à escrivania de Carvalho sob a luz bruxulenta de uma vela, pegou seu caderno de memórias e anotou. Mais de 100 exemplares dos livros dos espíritos já foram, neste primeiro dia, doados ou vendidos. Cada volume será um grão de vida nova, lançado ao coração de um homem velho. Se algumas sementes caírem em corações maduros, haverá, por certo, gloriosas ressurreições. 1.200 sementes da verdade serão lançadas no terreno da opinião. Se uma só frondejar, nosso esforço não terá sido em vão. E concluiu o codificador: o livro de hoje não é senão a primeira página da religião do futuro, à medida que o meio e o desenvolvimento da ideia nova o permitirem. Operar-se-á lentamente, lutando com adversidades poderosas, pisada aqui, adulterada acolá, esmagada num ponto, ressuscitada noutro, criticada por muitos, defendida por poucos, atraiçoada dentro dos seus próprios muros, pelos fracos, a serviço das trevas. Nascia assim a doutrina espírita, uma nova luz para a humanidade, com Jesus e por Jesus. Quem escreveu essa para nós, esse texto aqui maravilhoso, é Canuto Abreu. E assim nascia o primeiro dia do Livro dos Espíritos, em 1857. E aí, Rui, por isso que eu falei lá no começo da emoção de Kardec ver, voltar lá na livraria e ver que 50 livros já tinham sido vendidos, e de noite saber, ó, 100 livros já foram. 1.200 livros então foram colocados na primeira edição, e essa primeira edição com 500 e poucas questões, né, onde a pergunta estava de um lado, a resposta estava de outro, era um pouco diferente depois da segunda edição, que saiu com 1.019 questões. Mas era uma luta, né? Ele, inclusive, as meninas que foram responsáveis, principalmente pelo livro dos Espíritos Médios, ele não deu nem o nome delas, preocupado nas retaliações, preocupado com perseguições, deixou só o nome dele ali para as pessoas verem que era o professor Rivail que estava lançando aquela obra dos Espíritos. Mas você falando, Jorge, e com esse fundo musical, a gente, fechando os olhos, a gente é levado para aquela Paris de 1857, que não existia carros, não existia talvez nem a energia elétrica, ainda não existia. Aquele esforço daquele homem que era cético, ele não aceitava as coisas com tanta facilidade, e depois ele se incorporou àquelas ideias novas que vieram, e praticamente em quase 2 anos de estudo, de 3 anos, ele escreve então o livro dos Espíritos. E a gente vê que no livro dos Espíritos somente 276 perguntas é que fazem parte justamente da doutrina, né? Uhum. E a gente observa que esse é o grande mistério para a gente, porque a cada dia que a gente lê ou consulta o livro dos Espíritos, novos conhecimentos nós temos, né? Parece que é um livro mágico. É um livro que você, quanto mais você lê e quanto mais você procura estudar a doutrina espírita, mais conhecimento você adquire. Certeza, Rui. E eu digo sempre para as pessoas, o livro dos Espíritos, para mim, é aquele livro que até hoje eu nunca encontrei um tema na humanidade, um tema que tenha na vida, que eu não tenha encontrado uma resposta no livro dos Espíritos. Provavelmente, existam coisas que a gente não encontra resposta ali. Não tem dúvida. Né? Mas eu, com a minha pequenez, né, com a minha simplicidade de não conhecer nada, eu nunca encontrei um tema assim para alguém falar, esse tema tem aí no livro dos Espíritos? Eu sempre encontrei, pelo menos para mim me satisfazer como resposta aí no livro dos Espíritos, que é um livro que a gente deve estar lendo sempre, né? Como existe a história do Divaldo Franco, né? Que a mentora Joana de Anjos pediu para ele estudar a obra, que é, o médium tem essa mania, né? Quando ele é médium, que ele começa a conversar com os Espíritos, ele acha que está tudo certo já, né? Ele já sabe tudo também. Já sabe tudo e não procura querer conhecer muitas coisas. Ela falou, você tem que ler o livro dos Espíritos. Ele disse que já pulou a introdução, porque a introdução do livro dos Espíritos já é um livro, né? É, sim. Ele pulou a introdução e leu. Aí depois falou para ela, já li. Ela falou, então agora você lê, mas lê a introdução também, né? E ele leu a introdução, leu mais devagar. Aí ele falou, agora já li. Ela falou, então agora você dá mais uma lida, né? E aí foi falando isso pra ele, até que uma hora ele falou, ela falou, não, agora tudo bem, agora eu concordo que você leu sim. Agora faz o seguinte, leia todo dia para poder você se aprimorar mais, né? E tem aquela história que a gente não sabe se é verdade ou não, né? Mas foi contado pelo Divaldo. Não, quer dizer, tem que ser verdade, porque o Divaldo não iria contar mentira. Mas ele ficou sabendo do Chico, não ficou sabendo não, já conhecia o Chico, e ele então manda uma carta para o Chico perguntando quais os livros que o Chico recomendaria para que ele lesse, para se aprofundar na doutrina. O Chico falou, olha, você lê o livro dos Espíritos. Ele falou, mas eu já li o livro dos Espíritos, então lê novamente. Ele leu, mandou outra carta para o Chico, falou, olha, já li pela segunda vez, então leia novamente. Eu sei dizer que parece-me que foi 7 vezes que ele mandou a carta para o Chico, e o Chico recomendava que ele lesse esse livro constantemente, né? Então, se o Chico recomendou, imagine o que nós devemos fazer, né? Para entender melhor aquilo que nós estamos professando, né? Uhum. Rui, e aí você. Mas depois, na segunda edição, saiu com 1.019 questões, porque ficou mais. Talvez ele tenha ele desdobrou, né? Porque a segunda edição ela não é nova. Não. Né? Não é coisas novas que estão ali. São as perguntas desdobradas por Kardec para ser assim, mais fácil de serem entendidas. Né? Daí ele entra com a filosofia e entra também com a ciência dentro da doutrina espírita, né? Porque a doutrina espírita ela é muito vasta, né, Jorge? Ela é justamente para aqueles que querem usar realmente seu livre-arbítrio, né? Uhum. Porque para nós espíritas, o livre-arbítrio é a coisa mais importante que nós temos, é o livre-arbítrio. Mas para ter livre-arbítrio, você precisa ter conhecimento, você precisa ter discernimento daquilo que você está fazendo, para que depois você não se arrependa, né? E não crie aquela polêmica, poxa vida, isso não está de acordo com a minha consciência. Se não tiver de acordo com a sua consciência, sua maneira de pensar, despreze, porque o nosso livre-arbítrio é muito importante, porque é ele que justamente vai nos futuramente dizer para a gente se nós estamos certo ou estamos errado, né? Exatamente. E um manancial de questões que para a humanidade é importantíssimo, né? No livro dos Espíritos, por exemplo, a gente encontra a questão 625, que é a questão onde Allan Kardec pergunta para a espiritualidade sobre o aspecto religioso até, né? Na questão 625, quando ele pergunta qual deve ser o guia, qual deve ser o modelo para que o espírita siga. Né? Que é modelo de pessoa, modelo de instituição, e a espiritualidade responde: vê de Jesus. Talvez, né? Seja a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. O esclarecimento já é grande, né, Jorge? Exatamente. Mas isso mostra pra gente, essa questão 625, ela mostra que o espírita tem como modelo Jesus. E quando modelo é aquilo que deve ser copiado. Então, sim, o objetivo do cristão, e principalmente do espírito que nós estamos falando, é copiar Jesus. Sim. Nós queremos imitar Jesus. Não tem problema nenhum a gente querer imitar alguma coisa, desde que essa coisa seja boa. E Jesus é bom. Então, o nosso modelo para nós de procedimento de vida é Jesus. E ele coloca que ele é o nosso guia também. Então, é quem nós devemos seguir. Porque ser guia é fácil, né, Rui? Ser guia é fácil. Sim. Porque você pode se guiar por qualquer pessoa, ser guiado por qualquer pessoa, e você entrar num buraco e cair. Agora, seguir Jesus, com certeza a gente não vai cair em abismo nenhum. Mas você vê o complemento da resposta, Jorge? Da Fale um pergunta. Pouco aí para nós. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ela estava animada do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se alguns dos que pretendem instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes os desviavam para falsos princípios, foi porque se deixarem dominar por sentimentos demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentam como leis divinas o que era apenas leis humanas, instituídas para servir as paixões e dominar os homens. Muito bonita a resposta, né? Que coisa linda, né? Muito legal demais. E outra coisa, muitas pessoas, às vezes, como não conhecem o Espiritismo, por ignorância, não é ignorância no sentido pejorativo, mas literalmente falando, né? Por não ler e não procurar saber as coisas dos outros. Porque é interessante, né, Rui, que às vezes a gente critica os outros, mas acontece até conosco também. Sim. A pessoa quer conhecer alguém, ou a pessoa quer conhecer algum livro, você fala, não lê esse daí não, que esse aí não é ruim. Não conheça essa pessoa não, que essa pessoa não é muito boa não. Né? Não vai na palestra dessa pessoa, que essa pessoa não é muito boa. Mas na realidade, o que nós estamos querendo? Nós estamos fazendo um index aí, né? Um index para não fazer. E isso faz muito com a gente. Sim. As pessoas chegam, não leiam o Livro dos Espíritos, não, porque o Livro dos Espíritos é uma coisa que não presta. E muitos cristãos, porque não sabem que nós somos cristãos. E no primeiro livro, que é o livro principal, porque a gente podia ter falado só de cristianismo, lá no segundo livro, que foi lançado em 1860, que é o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, né? 1860, sim, né? 60. Só podia ter falado lá, mas não. Em 1857, quando o livro é lançado, a espiritualidade superior já faz questão de deixar claro que o nosso modelo e o nosso guia é Jesus. Por isso, tão clara essa resposta, tão curta, e o complemento tão claro como você falou aí. Mas a gente observa que tem muitas pessoas que fazem críticas à doutrina espírita, e até muitos espíritas que querem ser o dono da verdade. Se você começar a conversar com ele, você percebe que ele não conhece nada. Ele leu alguns livros, uhum, e se acha no direito de censurar, de criticar, de dizer que esse livro não serve. Ó, eu leio muito, viu, Jorge? Uhum. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu posso ler livros bons ou livros ruins, mas isso não significa que eu vou ser agora levado. Eu, meu livre-arbítrio. Você, uhum, acha que eu não tenho meu livre-arbítrio para ler um monte de coisas ruins e de jogar tudo fora e falar, mas aqui não vou ler não, porque é bobagem. O que está acontecendo comigo hoje é que eu não consigo mais ler livros que não sejam da doutrina espírita. Por que razão? Porque ela traz as respostas que nós queremos para tudo. Ela não deixa você no meio do caminho, não deixa você indeciso. Muitas vezes ela vem até nos puxar as orelhas e nos mostrando que nós estamos errados em um monte de coisas que nós fazemos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essas pessoas que querem fazer censura dentro da doutrina espírita. Nós percebemos que ele não sabe nem da doutrina e não sabe nem daquilo que está fazendo, porque uma pessoa que conhece não critica ninguém. Exatamente. E outra coisa, nós temos que conhecer. A partir da hora que a gente vai conhecer, a gente sabe, a gente pode lançar a nossa crítica, a gente pode fazer isso. Você viu que nós tivemos aqui com a doutora Marlene Nobre, uma das coisas que ela me falou que eu não esqueço jamais. Ela falou, Chico, nunca eu vi o Chico criticando nada. Ele sempre mostrava o lado bom das coisas, não o lado ruim. E nem dava ênfase. Ele simplesmente falava, olha, essa pessoa, será que você não está errado em fazer essa análise? Quando foram perguntado para ele a questão de uma série de movimentos dentro da doutrina, o que ele respondeu? Olha, cada um tem o seu direito de se manifestar, tem o seu direito de entender as coisas. Então a gente vê que ele era um espírito de escola, porque ele nunca criticou ninguém. E nós não temos que, ninguém tem que nos criticar, não, nós somos livres. Por que que tem alguém que queira mandar em nossas opiniões? Exatamente. Vamos colocar uma música para homenagear, Rui? Esse Vamos. Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. A música que nós vamos colocar agora é do grupo AME, Doutrina Espírita. Que vem nos lembrar que fora da caridade. 11:36. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos falando sobre a nossa doutrina espírita, que no dia 18 de abril completou 156 anos. E essa doutrina é maravilhosa porque ela parece-nos que é muito moderna, né, Jorge? É. Ela fala de coisas que agora que os homens estão começando a se entender, que agora que os homens estão começando a perceber a grandiosidade. Inclusive, eu estava hoje lendo um artigo do coronel Osiris Silva no Vale Paraibano. Ele está dizendo: olha, minha gente, as fábricas, se quiserem progredir, se quiserem crescer, ela tem que olhar para o seu capital humano. Porque muitas vezes as pessoas só ficam pensando que nas máquinas, na tecnologia, e se esquece que tem os homens que estão ali e que eles precisam ser tratados com humanidade. É interessante você querer humanizar o ser humano, né, Jorge? Isso. Então nós vamos animalizar os animais. É, porque tem gente querendo humanizar os animais e agora também estão querendo humanizar o ser humano. Quer dizer que o ser humano não é considerado um ser humanizado, né? Que interessante, né? Provavelmente é porque tem que se humanizar mais ainda, porque não vai ver que nós saímos da condição de animal e não conseguimos ser gente ainda direito, aí tem que dar uma humanizada na gente, né? Quando fala em humanização, eu entendo muito mais no sentido de nós sermos realmente a proposta que é para nós de homem, né? De ser pessoas de pessoas direitas, de pessoas do bem. E o que a gente vê muito é essa falta de humanidade. Quando a gente fala, é engraçado, homem e humanidade, né? A gente fala muito no homem, nas atitudes do homem, mas não são atitudes humanas, né? Não. Porque o que a gente vê muito por aí é muita arrogância, muita prepotência, muita vaidade, individualismo. E falta muitas virtudes ainda para o ser humano. Então, talvez a humanização seja exatamente essa proposta. Pessoal, vamos ser gente mesmo, de verdade? Né? Vamos ser gente mesmo, ao invés de a gente ser do jeito que nós estamos sendo? Por isso que é a proposta de humanizar. Mas você vê que coisa simples? Para você ser humano do jeito que as pessoas estão querendo que a gente seja, é só seguir os ensinamentos de quem? De Jesus, né? De Jesus, poxa. Uhum. Então são coisinhas tão simples, mas tão difíceis para o homem entender, porque sabe o que aconteceu, Jorge? Tem um livro chamado Paulo de Tarsis, O Grande Amigo de Deus, que é justamente da Taylor Caldwell, que é uma das autoras que eu adoro, embora não seja espírita. E ali o que ela diz? Ela diz que pegaram o evangelho de Jesus, que era um evangelho humano, o evangelho para humanização, para espiritualização do indivíduo, e fizeram daquele evangelho um evangelho político, um evangelho de poder, de mando, de autoridade, e acabaram com aquela coisa bonita que Jesus veio nos ensinar. E que o espiritismo procura reviver essa coisa linda através da simplicidade, da humildade, da caridade. Porque tem muitas religiões que não falam em caridade, né, Jorge? Uhum. Ela fala em amor. Mas como é que você pode ter amor sem a caridade? Porque amor é doação. Amor e caridade se confundem, né, Rui? Porque se a gente for ver, por exemplo, até a definição, uma das definições mais bonitas sobre caridade que existe no Evangelho é a definição de Paulo. A caridade segundo São Paulo, que existe no Evangelho. É. E essa caridade de São Paulo, que ele coloca ali no Evangelho, em muitos evangelhos ele troca a palavra caridade pela palavra amor. É. Né? Se eu conhecer a língua dos anjos e dos homens e não tiver caridade, eu nada sou, né? Sou como o metal que tine e o sino que badala. E em outros evangelhos ele fala: se eu conhecer todas as línguas dos anjos e dos homens e não tiver amor, eu nada sou. Nada. Então, você vê que as duas palavras não tem jeito de nós sermos assim, alcançarmos o amor sem nós sermos caridosos. Sim. Então uma coisa é sinônimo da outra. Não. E é um trabalho da doutrina espírita também, que a gente encontra também logo esse slogan que a gente pode falar do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos também, e que Kardec coloca pra gente, dizendo que fora da caridade não há salvação. Por isso que esses dias eu e você encontramos com uma pessoa muito influente aqui da cidade, e gostaria de fazer um debate até com os espíritas, você lembra? E nós falamos: não, nós não participamos de debate. Quem quiser, não, o espírita não participa de debate, falou: não, o espírita pode até participar, falando: eu e o Rui não participamos de debate, porque Você nunca viu, por exemplo, Chico Xavier participando de debate. Fala, mas e o Pinga-Fogo? Pinga-Fogo não foi debate. Pinga-Fogo, ele foi lá para responder perguntas das pessoas. Não foi debate. Porque debates pressupõem que alguém está ali para mostrar que é melhor do que outro. É. E a doutrina espírita não veio com essa proposta de mostrar que ela é melhor do que ninguém. Ela veio com a proposta dizendo que fora da caridade não é salvação. Não é fora do espiritismo que não há salvação. Mas, Jorge, eu participei de um programa gravado por esse nosso amigo. Eu lembro que eu participei para falar sobre a importância do dia de finados. Ele então, quando ele me convidou, ele falou, peraí, eu vou, mas o que que vai ter lá? Quem mais que vai fazer esse programa? Não, tem dois pastores, tem um padre e uma moça da Umbanda e você. Falei, então somos em cinco. Tudo bem, falei, só que eu irei, mas não vou lá para debater nenhuma religião. Você concorda? Só vou para falar sobre a importância do dia de finados. Eu sei dizer que a primeira pergunta que ele já queria um debate foi perguntar para o padre se ele acreditava em reencarnação. Aí já... Aí depois o padre, não. Daí ele perguntou para os dois evangélicos se ele acreditava em reencarnação. Também não. Daí perguntou para a moça da Umbanda, a moça falou, olha, eu acredito. E depois ele perguntou para mim, falei, não, isso é básico para a nossa doutrina, a reencarnação, a comunicação dos espíritos, o mundo após a morte, o mundo espiritual, quer dizer, tudo isso é básico para a gente. Então ele, para provocar mais debate, falou, e como é que fica então, se o pastor, os dois pastores e o padre falaram, não acreditam em reencarnação? Eu simplesmente falei, pelo olha, isso é problema do padre, problema dos dois pastores. Eu não tenho nada com isso. Isso é problema deles. Por que que nós vamos ficar debatendo sobre reencarnação quando as pessoas não acreditam? É o que aconteceu com Kardec. Quando ele foi interpelado por um jornalista, ele falou, tudo bem, eu queria saber sobre a doutrina dos espíritos que o senhor acabou de codificar. Ele falou, tudo bem, você conhece a doutrina espírita? Não. Você conhece o livro dos espíritos? Também não. Então, o que é que eu vou fazer aqui, um debate? O que é que eu vou fazer com você? Eu simplesmente vou falar uma coisa que você já, de antemão, você já não aceita. Então, nós vamos perder tempo. Eu falo, nós podemos conversar de outras coisas. E começou a conversar de outras coisas. Então, hoje também nós estamos aqui com um personagem ilustre aqui, fazendo a visita para nós, que é o Sérgio, né? Sérgio... Sérgio. Sérgio. Ele já cumprimentou o Sérgio. Falei, pô, será que ele estava achando que era um espírito só desencarnado que estava passando por aqui? E o Sérgio, ele é da cidade de Cruzeiro. Ah, no, bela cidade. Não, não, ele não, não é de Cruzeiro. A Sandra Vasconcelos, que é de Cruzeiro. Que está nos ouvindo, uhum. E que tem, para agosto, ela tem uma grata surpresa em lançar mais um livro, viu, Jorge? Uhum. Infantil em Braille. Já pensou? E o segundo, né? É o segundo. E que nós fomos lá no lançamento, que é muito legal. Que também é um tipo de assunto que deveria ter muito mais apoio, né? Então, as pessoas acabam até que voluntariamente trabalhando para isso. Alguns educadores aqui em São José dos Campos trabalhando. Nós temos a Provisão, que trabalha muito para o deficiente visual, né? E a Sandra faz esse trabalho maravilhoso lá na escola, que ela é diretora. Da escola Maurício Anice Cury. Isso, um trabalho muito bom com deficientes, né? E lançou um livro já sobre em Braille, e agora vai lançar esse outro, e nós estamos aí para sempre estar dando apoio à Sandra, falando aqui também no nosso programa sobre esse trabalho maravilhoso que a Sandra faz. E ela está nos convidando, viu, Jorge? Para em setembro? Mais ou menos. Em novembro ela vai ser homenageada como comendadora na cidade de Cruzeiro. Então, Rui, antigamente eu pensava assim, porque a única pessoa que eu conhecia de Cruzeiro era o Helder. Eu falava, mas será que nasce alguma coisa boa lá em Cruzeiro? Aí agora a Sandra de lá, eu sou obrigado a concordar que só tem gente boa em Cruzeiro. Não, João Cabete também. João Cabete, mas não nasceu lá, né? O João Cabete é de lá, mas ele não nasceu lá. O João Cabete, ele foi assumir o cartório. Né? O cartório de tabelião, cartório de registro Ele é de São Paulo e foi assumir lá. Quer dizer, todas as referências que a gente conhece de João Cabé também é praticamente em Cruzeiro, né? Essa vida espírita dele, de músico, que é o percussor aí de toda a música espírita aqui no Brasil, é que eu estou fazendo, o meu livro está praticamente pronto, né? Só falta fazer a diagramação, o livro de músicas espirituais, e no livro tem uma homenagem a Cabete que não podia deixar de ter, né? Essa homenagem a João Cabete. E sabe quem está querendo falar agora no nosso microfone? O Helder. O Helder está querendo falar? É. Por quê? O Jorge, grande carinho, que eu recebi aqui uma carta até bonitinha, muito linda, da Sandra, falando dos cruzeirenses, né? E realmente, ó, não, o esposo dela é de Passa Quatro, mas é cruzeirense de coração. É. Porque foi lá que conheceu a Sandra e foi lá que casou com a Sandra. Então é cruzeirense também, né? Então, com grande carinho, tá, Sandra? Eu agradeço, né? A sua carta aqui, Sandra. Ó. A Sandra não veio, não? Só veio o Sérgio? Só veio o Sérgio. A Sandra fica com medo da gente botar ela pra falar, né? É aí, ó, aqui, ó. Helder, fiquei feliz em saber que você é meu conterrâneo. E mais feliz ainda fiquei quando soube que você gosta de uma música que me faz chorar. Chorar de saudade pela nossa terra, que é Em Plena Primavera, do Sebastião Pinto, um grande cantor lá de Cruzeiro, já desencarnado. Então você pedi ao Rui. Sebastião Pinto? Muito, conheci muito, muito. Então pedi ao Rui que colocasse para enfeitar a sua manhã. E estou mandando um bolinho, opa, hoje as coisas estão boas aqui. Um bolinho para alegrar o seu café, o nosso café aqui, nós agradecemos, tá? A equipe toda aqui do Vivência Espírita agradece. E que Jesus o abençoe e ilumine sempre. Beijos de luz para você, Sandra Vasconcelos. Abraço fraterno para o querido Rui, extenso a toda a equipe do programa Vivência Espírita. Então, Sandro, muito obrigado. Também que Deus te abençoe, que Jesus te ilumine também, né? E vamos homenagear. Qualquer dia aqui a gente toca a música aqui Em Plena Primavera, do Sebastião Pinto, que é muito bonita, para a gente homenagear todos os cruzeirenses e também o João Cabete, né? Que não é de Cruzeiro, mas é filho de coração de Cruzeiro, né? Sebastião era de Cruzeiro? Sebastião Pinto é de Cruzeiro, que é o dono lá de uma grande loja lá em Cruzeiro de roupa na época, né? Então, muito obrigado. Tá bom, Sandro? Um beijo, um abraço a você e a todos os cruzeirenses que também estiveram nos ouvindo também. Tá vendo, Jorge? Você brincava com o Helder, que o Helder não falava, tá vendo? Quem não fala e é a Sandra. Esses dias quem foi que ligou pra mim? Acho que foi a Rosana do Nelson. Que fez aniversário dia 19, viu? E a Rosana falou, poxa, já sei, você e o Rui precisam colocar o Helder para falar mais no rádio. Eu pensei que a minha voz era feia, mas eu tenho certeza que tem uma pior do que a minha, que é a do Helder. O pessoal tá querendo que ele fale, né? O pessoal quer que ele fale. Então eu já tô descobrindo que o pessoal gosta de voz feia no rádio mesmo, viu? Né? Porque ela falou, você tem que colocar mais o Helder precisa falar mais, tudo, né? Hein, Jorge, é o meu fã clube. É o meu fã clube que tá pedindo, viu? Isso, temos uma mensagem aqui do Renualdo, nosso amigo Renualdo. Ele tá falando que o pessoal lá de Santa Maria hoje, lá, o Renualdo de Cachoeira do Sul, né? Para os nossos ouvintes que não sabem, falando que o pessoal de Cachoeira está vivendo uma expectativa hoje, uma grande expectativa, porque o Divaldo vai fazer. Vai se apresentar lá, fazer uma palestra ao ar livre lá, né? Quer ver? Isso que é legal, que eu acho, né? Como fazer essas palestras para todo mundo ver mesmo, num parque, em algum lugar assim. Como quem faz bastante palestra assim, sabe quem que é? O Medrado lá da Bahia. O Medrado não faz mais, porque vai tanta gente lá no local onde ele faz, que ele sai lá para fora. Você vê lá fora gente pra caramba e ele passando no meio com aquele microfoninho na orelha dele lá, falando e o movimento acontecendo lá na rua. Então eu acho que é isso que tem que fazer. Sim. Né? Quem quiser, é uma palestra normal que ele está fazendo, conversando com as pessoas, está ali para escutar quem quer, né? O local foi reservado para aquilo ali, está ali para escutar quem quer e é muito interessante, né? Não está em portas fechadas que a gente começa a parar de fazer palestra só para nós, para espírito mesmo. Né? Não, e a gente, nós trouxemos aqui, acho que questão de uns 10 anos atrás, nós dissemos, foi a última vez que o Divaldo esteve aqui conosco, sabe que nós tivemos que alugar o salão lá de festa que era da associação aqui no centro, que hoje é a Ciretran, porque nós colocamos 1.500 cadeiras lá e as 1.500 cadeiras é encheram, viu, Jorge? Uhum. Então você vê que o público existe, principalmente para o Divaldo, que é conhecido internacionalmente, né? Uhum. Ele é conhecido no, praticamente no mundo todo. Onde chama, e lá estará. Lá está o Divaldo levando a nossa mensagem, a mensagem da nossa doutrina espírita, né? Rui, o Ari Rangel também está dando um bom dia aqui para nós, nosso irmão Ari Rangel lá de Tremembé. Muito bom o programa hoje, fazendo essa justa homenagem ao surgimento do Consolador Prometido. Palavras muito bem postas. Um abraço a essa grande equipe e viva a terceira revelação. Viva sim, Ari. Um grande abraço para você também. O nosso irmão Alex Guimarães também está dando um bom dia, né? Hoje, dia 18, dia do Espírita, do Espiritismo, do Livro dos Espíritas, né? Também está falando que foi aniversário de Monteiro Lobato e do livro infantil. Paz e luz a todos, excelente tema hoje para esclarecer principalmente aos simpatizantes que tanto gostam de ouvir esse maravilhoso programa. Ele disse que está lá na banca dele, lá na feira, né? Ele tem uma banca na feira, o Alex, né? Por isso que ele não pode vir mais aqui no nosso programa domingo de manhã, por causa que ele está trabalhando. Mas está com fone de ouvido e vendo. Às vezes ele toma uns prejuízos lá, que ele fica com fone de ouvido, a pessoa quer comprar as coisas, ele está prestando atenção na gente. E o cara passa batido, né? Mas ele fica lá com fone de ouvido escutando o programa. E nós temos que falar aos nossos ouvintes, né, Jorge? Que esse vai ser o nosso penúltimo programa aqui nessa rádio, né? Isso, pessoal. Nós vamos sair daqui da São Paulo Rio, que nos recebe tão bem, né? Por questões mesmo, o programa pega muito bem, mas aqui em alguns locais de São José nós estamos recebendo reclamação de alguns ouvintes, mas E com certeza a rádio vai melhorar, mas só que a gente precisa também dar uma mudada, né? Nós vamos sair daqui, já estamos contactando. Daqui a pouco a gente passa para vocês. Domingo que pra vem onde nós passamos, vamos, né? A gente passa para onde nós vamos, mas antecipadamente a gente vai agradecendo muito o Maurício, o Agnes, né? Pelo apoio aqui durante esse tempo todo que nós estamos. A semana que vem nós vamos receber aqui na 90.7 o nosso irmão Robson Pinheiro, que estará conosco aqui em São José dos Campos. Vou falar logo, né? O Robson Pinheiro vem na sexta-feira, ele vai fazer a palestra na Câmara Municipal às 19 horas. Então, quem gosta do Robson Pinheiro, que conhece o trabalho do Robson Pinheiro e que quer conhecê-lo, né? Um dos médios aí mais que está tendo mais destaque aí no Brasil. E que vende atualmente, muitos livros, né? Exatamente, né? Muitos livros dele aí são best-sellers já. Então, o Robson Pinheiro estará conosco na sexta-feira, na Câmara Municipal, às 19 horas. Mas, Jorge, e o que, que você me diz que tem algumas pessoas que dizem que ele não é espírita? E daí? Que ele não é espírita? É. Pois, não sei também não, porque o Allan Kardec fala que todos que acreditam na manifestação do espírito são espíritas. Então, as pessoas que falam que Robson Pinheiro, qualquer pessoa que fala sobre espíritos que não é espírita, eles nunca leram as coisas de Allan Kardec. É só procurar as coisas de Allan Kardec, que Kardec fala lá: todos aqueles que acreditam na manifestação do espírito é espírita. O espiritismo, Allan Kardec diz que existe desde que o mundo é mundo. Não tem criador do espiritismo. Não. Agora, a gente pode até falar que o cara não é da doutrina espírita. A gente pode até falar isso. Olha, essa pessoa não participa da doutrina espírita porque ela não segue as obras de Allan Kardec, alguma coisa desse tipo. Agora, dizer que não é espírita, para mim, se a pessoa acredita na manifestação do espírito, todos são espírita. Então, um bandista é espírita, o cara do candomblé é espírita, quem acredita no espírito é espírita. De acordo com Allan Kardec, não é de acordo com Jorge Reis não sabe nada. Eu não sei nada, nem Rui Barbosa sabe nada. Quem sabe é Allan Kardec mesmo que fala. Agora, cada um escolhe o que quer, cada um o que a gente não pode fazer, na minha opinião, o que a gente não pode, não deve, poder pode, né? O que a gente não deve fazer é você começar a fazer index aí. Do que a pessoa pode censurar, ver, né? Do que a pessoa pode não ver, do que a pessoa pode assistir, do que a pessoa pode ler, do que a pessoa não pode ler. Porque senão, nós somos exatamente reencarnação, como nós somos reencarnacionistas, reencarnação da Inquisição. Reencarnação lá da época dos Templários, reencarnação da época da Companhia de Jesus, reencarnação lá da época do tribunal não sei de onde. É essas reencarnações que nós temos aqui. Porque se a gente está proibindo de alguma coisa, ou querer julgar as pessoas, é isso que acontece, né? Mas tudo bem. Robson Pinheiro estará aí lá na casa nosso lá, no sábado, fazendo workshop lá. das 14 às 18 horas, e estará também no domingo, depois que ele sair daqui, ele vai na mocidade, né? Vai fazer um trabalho lá na escola, né? Na escola, né? Maurício Niscuri, conversar com os jovens, ele estará à disposição, viu? Então, os jovens que quiserem participar desse evento, é só a partir das 10h30 estarem lá na escola Maurício Niscuri, aqui na Avenida Francisco José Longo. E a gente vê que ele vem fazer um trabalho aqui na cidade, e nós, que nem uma vez, viu, Jorge? Eu fui ver uma palestra, que era o grande amigo do Chico Xavier, Valdo Vieira, aqui na Câmara Municipal, quando era aqui no centro. Simplesmente ele foi falar sobre projecionismo. E chegou lá e falou: olha, eu não sou mais espírita, eu não quero mais saber de espiritismo. Eu vi a palestra dele, simplesmente quando ele falou essas coisas, eu vi que a palestra dele também não tinha nada de diferente, simplesmente levantei e fui embora. Exatamente. Falei, o que eu vou ficar perdendo tempo aqui com o Valdo Vieira, que foi uma das pessoas que o Chico ficou decepcionado na vida, foi com ele, né? Qual a recomendação dos sábios pra gente? A recomendação dos sábios, das pessoas que são mais sábias, que a gente fala: olha tudo, leia tudo. Sim. Procure ver tudo. O que você gostar de bom, pegue para você. O que você não gostar de bom, deixe para lá, né? Agora, é isso que eu penso, né? É isso que eu penso. Penso assim. O meu conceito com Robson Pinheiro, eu tenho o meu próprio, mas não preciso externar para ninguém. Agora, como eu tenho de outros autores espirituais que tem por aí. Agora, eu falar para você: Rui, não vá não, que esse cara não presta, ou não vá ver aquilo que ele não presta. Cuidado com o Vanderlei Soares de Oliveira, porque estão dizendo lá não sei aonde, que o Vanderlei ele está escrevendo coisa que não é verdade, não sei o quê. Aí falou: Rui, cuidado que disseram lá que o cara está escrevendo coisa que não é verdade. Não vai. Isso que eu não posso fazer, eu não tenho direito de fazer isso com ninguém. Não. Eu tenho direito de falar para você: ó, escuta lá o que ele fala, se você achar que não é bom para você, não acredita em nada. Sim. Isso que é legal. E tem outra, né? Você começa a ler, não gostou, encosta ou dá para alguém, joga. Como eu já fiz com muitos livros. Já fiz também. Esses dias chegou um livro, eu vou falar só um exemplo. Eu esqueci o nome do livro, que eu tenho até que falar, sinceramente. Eu tenho que falar aqui no ar o nome do livro, eu esqueci agora. O livro que veio no ciclo do livro, no nosso ciclo do livro aqui. Eu peguei o livro, abri, dei uma lida nele nos pedaços e escrevi bem grande, em destaque: prestar atenção para não indicar nunca esse livro para ninguém, porque aquilo não vale nada. Né? Prestar atenção, eu coloquei para mim aqui: prestar atenção para nunca indicar esse livro para ninguém, porque aquilo ali não é doutrina, porque aquilo ali não vale nada. E veio no ciclo do livro, escapou. E foi ali, sei lá, escapou e deixaram ele ali. Como um dia tinha um livro lá na biblioteca da AME, lá na casa que eu frequento, né? Que eu participo da diretoria, e o Luiz Carlos, nosso amigo Luiz Carlos, que canta no grupo, pegou o livro para ler e falou: Jorge, você já viu esse livro que está na biblioteca? Eu falei: não. Ele falou: olha aí, o livro falava só contra a doutrina espírita, e a gente tava lá com o livro na prateleira da coisa. Então escapa às vezes também, coisa que não serve. Agora, alguém teve que ler, olhar e falar: olha, não dá uma olhada nisso aí que não tem nada a ver, né? Não era livro espírita. Como estava escrito alguma coisa espírita lá, o pessoal botou na biblioteca pensando que era. Então isso é normal, né? Agora, a gente não pode querer ser porque tem gente por aí que a gente chega, viu? Que parece o tribunal do júri. Só lembro daquele livro Libertação, do André Luiz, do Chico Xavier, que tinha aquele lugar lá, que chega lá, tem um monte de cara de alta patente lá para julgar as pessoas quando chegam, né? É muita gente que tem por aí assim, desse jeito. A Inquisição fazia isso, né? Exatamente. E deu no que deu. Uhum, nós ficamos aí quase 400 anos aí na escuridão, né? Rui, tem muitas questões interessantes dentro do livro dos Espíritos. Tem um capítulo que no meu livro lá, Entre o Coração e a Razão, Temas para Reflexão, eu coloquei um capítulo específico, coloquei 20 questões lá do livro dos Espíritos, trabalhando essas 20 questões. Muitas questões interessantes. Agora, tem algumas que a gente chama a atenção da gente, como sempre chama, por exemplo, como nós falamos, a questão 625, quando fala claramente que nós devemos seguir, que nós devemos ter Jesus como modelo. Uma questão interessantíssima também que nós temos é a questão 886, né? Que é uma questão tão falada por todos, que nós até comentamos agora, que Allan Kardec né, nessa questão, ele faz essa pergunta para a espiritualidade superior da seguinte maneira, né, perguntando qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. Por que que Allan Kardec faz essa pergunta? Porque se nós formos fazer essa pergunta hoje para a maioria das pessoas, cada um tem a sua opinião, cada um fala a sua descrição do que seja caridade. Então, o que que é a caridade, se a gente for mesmo perguntar para as pessoas hoje? Se a gente for perguntar para cada um de nós que estamos aqui, se a gente perguntar o que que é a caridade, nós vamos dar, eu vou falar o que que eu penso, você vai falar o que que você pensa, o Helder vai falar o que ele pensa, e assim por diante. Mas qual o verdadeiro sentido? Sendo que na maioria das vezes, a gente pensa que caridade é você dar bens materiais. Mas muitas vezes a gente fala, não, mas nós também temos a caridade moral. Aquela caridade de escutar, aquela caridade de você dar um conselho, aquela caridade de você guiar alguma pessoa, aquela caridade de você levar a pessoa para o caminho do bem, aquela caridade de você doar bem alguma coisa material. Mas você vê que tudo isso que nós estamos falando, tanto do lado espiritual como do lado moral, ela é o bem que você está fazendo. Então a caridade, segundo Jesus, não é só isso, porque a gente só fica sempre na bondade nossa, na nossa bondade, para ser caridade, e ela vai além disso. Então Allan Kardec, quando faz esse questionamento para os espíritos superiores, eu coloco nesse capítulo dizendo: perguntas inteligentes, respostas sábias, ou perguntas sábias e respostas inteligentes. Por quê? Porque eu considero tanto o perguntador, que é Allan Kardec, como os espíritos superiores estão respondendo, como espíritos sábios. Sim. Allan Kardec também era um sábio e um espírito superior também. Então ele pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como Jesus a entendia? Isso que é interessante, porque ele pergunta, falou, não é, eu não estou querendo saber a resposta de vocês, dos espíritos superiores. Ele falou, quero saber o que Jesus pensava. Então deve ter dado o que fazer para fazer essa, para trazer essa resposta, porque na realidade esses espíritos superiores, por algum mecanismo, eles tiveram que acessar a Jesus para perguntar. E a resposta vem. A resposta vem dizendo: benevolência para com todos, que é o que a gente pensa que a gente é. Quando a gente fala de caridade, é sempre na benevolência, o que nós falamos agora há pouco. Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então é o BIP que a gente chama, né? O BIP do amor, ou o BIP de Jesus: benevolência, indulgência e perdão. Então não fica só na benevolência, como nós achamos. O que que é indulgência, né? O que que a gente é indulgência? Uma palavra assim que não é comum no nosso vocabulário. Indulgência é você não julgar os outros. Indulgência é você respeitar os outros. Isso é indulgência. Isso é caridade, né? Isso é caridade também. Então, quando Jesus, por exemplo, num fato marcante da passagem de Jesus, que é com a mulher adúltera, quando as pessoas vão apedrejar aquela mulher, e Jesus fala para todos aqueles outros: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E todas as pedras vão caindo das mãos, dos mais velhos para os mais novos, de modo que só fica ali frente a frente Jesus, que está sentado, e aquela mulher. E Jesus pergunta: mulher, cadê os homens que estavam te condenando? E ela fala: olha, todos foram embora, Senhor. Ele fala: você, nem tampouco eu vou te condenar. E fala para ela: vai e não peques mais. Mas o que que ele não chama ela? Ele, com a autoridade moral que ele tem, ele podia pegar ela, encostar ela num canto e falar e descer a lenha nela. Fez isso errado, tá vendo o que acontece? Para essas coisas. Quer dizer, julgar ela por um dos maiores pecados que seria naquela época, que inclusive dava um apedrejamento. Sim. Né? Então o que que acontece? Jesus chega e diz: não, eu também não vou julgar você. Vai, tente se corrigir, tente dar uma melhorada, pense bem no que você está fazendo. Foi só isso que ele disse. E ela, e existe mais atitude de indulgência do que essa? E nós vivemos julgando. Você já percebeu que a gente julga tudo? Então, é interessante, Jorge, que Jesus, ele com poucas palavras, ele dizia tantas verdades com poucas palavras, que nós temos várias passagens na Bíblia, que Jesus, essa de que ele fala para ela, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, quando ele pede para ela que vai, não peques mais, você percebe que ele chama as pessoas para a reflexão, que é coisa que nós não fazemos. Ele chama a pessoa para que a pessoa pense, para que a pessoa analise, para que a pessoa veja se ele está correto ou não, se está de acordo com o seu livre-arbítrio. Uhum. Tem outra passagem, aquela da moeda, dos juros. Pergunta para Jesus se era lícito ele pagar para os romanos, né? Aquelas taxas todas. Jesus, com muita simplicidade, ele pega a moeda e diz: olha, dai a César o que é de César, porque tinha lá a efígie de César na moeda. Então são respostas curtas. Quando pergunta para ele se não estava vendo que ele estava lá no meio de pecadores, que não deram água para ele lavar as mãos, nem nada, ele simplesmente fala: olha, quem precisa de médico não são os sãos, né? São os doentes. Então a gente vê que na realidade ele, com poucas palavras, ele dizia tudo, porque alma sábia tem respostas sábias com poucas palavras. Não precisa falar muito, não, né? Jesus não falava muito, não. Ele simplesmente... E você vê a sabedoria que existe no Sermão do Monte? Que coisas lindas. Com poucas palavras, Jesus define muito bem o que é um ser humano bom e o que é que nós precisamos fazer para ser bons, né? Exatamente, Rui. Então, mas veja só. Quando nós falamos primeiro na benevolência, né? Na benevolência, que é o que todos nós conhecemos, sim, que é benevolência, né? Não sei se a gente pratica corretamente, mas que conhecemos. Então, e a definição que a gente dá de caridade geralmente é de benevolência. Mas nós falamos da indulgência, que é não julgar. E a gente julga o tempo todo. Tudo que acontece na televisão, qualquer coisa que acontece, nós já somos os julgadores antes, né? Se o pai condena. E pior que já condena, né? Você vê qualquer coisa, qualquer crime que tenha, qualquer coisa que tenha aí na sociedade, vai todo mundo pra porta, vai todo mundo gritar, vai todo mundo. Todas as vezes que eu vejo isso, sabe de quem que eu lembro? Eu lembro do que fizeram com Jesus. Né? Então, nem sempre a maioria tá certa, não, pessoal. A gente tem que ver isso. Nem sempre a maioria tá certa. Quem condenou Jesus foi a maioria que estava lá pedindo para crucificar Jesus. Foi a maioria. A maioria estava certa? Né? Estavam julgando ele lá antes da hora. Quer dizer, julgou um homem que só amava. Agora, tudo bem. Aí a mãe saiu do apartamento, esqueceu a criança, deixou um pouco a criança lá em cima no apartamento, a criança pulou e morreu. E daí? Quem somos nós para julgar essa mãe? Será que essa mãe é pior do que a nossa mãe que a gente tem em casa? E quantas vezes em casa aconteceu certas coisas que poderia ter acontecido também, tragédias, e essa tragédia não aconteceu? Então, essa tragédia não aconteceu por coincidência também, que poderia ter acontecido. Quantas crianças da gente enfiam um prego na tomada? Quantas crianças da gente leva choque, não sei de quê? Quantas vezes a gente esquece a criança na sala e tem uma janela alta, depois a gente que vê que a janela estava lá? Quantas vezes a gente deixa a criança dormir com... Tem uma amiga minha aqui de São José dos Campos, que ela esqueceu que a criança dormiu com um babadorzinho no peito. E quando acordou, o babador tinha sufocado a filhinha dela. Ela passou não sei quantos anos em tratamento para tirar esse trauma. Quer dizer, eu tenho que condenar essa pessoa, julgar? Ou ela é uma mãe pior do que outra, porque aconteceu isso? E nós somos mestres em julgar tudo. Até aquilo que a gente acha que mesmo que é crime, mas quem tem que julgar é a justiça. E a justiça divina depois, ela não vai ter, a gente vai ter que acertar, não tem jeito. Então, Jesus dá essa grande demonstração de indulgência, quando ele não fala nada para aquela mulher, nem chama, não fica dando lição de moral nela. E a gente vai para a terceira parte. Então, é o perdão. Perdão. E a gente perdoa? Perdoa, mas não esqueço. Exatamente. Olha, eu perdoo. E a gente já está perdoado para mim. Mas a mão de Deus é pesada. Deus está guardando dele. Né? Isso não é perdão. Ele está perdoando com uma condição. Exatamente. Então, o que acontece quando a gente fala de amar ao próximo? O perdão é uma demonstração de amor ao próximo. Agora, como Jesus diz também para nós, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, perdoar não quer dizer que você tenha que andar com o braço no pescoço da pessoa que foi seu inimigo. Não. Perdoar é você esquecer, é você tocar sua vida para frente e que a pessoa toque a vida dela para onde ela for. E você esquecer realmente daquilo. Porque o maior beneficiado do perdão é quem perdoa, não é quem foi perdoado. E depois tem um grande problema, Jorge, que as pessoas que não perdoam, eles guardam ressentimento para a vida inteira. E aí ele tem uma série de doenças que ele não sabe por que ele tem essas doenças. E ele não sabe que o ressentimento, que é um pensamento negativo, atrai um monte de doença que ele depois não sabe por que ele tem, né? Então são coisas que nós precisamos aprender. E, olha, faz há 2000 anos que já foram ensinadas essas lições, né? Exatamente. Então, pessoal, para quem não conhece, né? Jesus deixou para nós o bip do amor, o bip de Jesus. Todas as vezes que alguém perguntar para a gente o que é caridade, é só lembrar do bip: benevolência, indulgência e perdão. Mas, Jorge, nós precisamos explicar para os nossos ouvintes o que é bip, porque esse pessoal da era do celular não sabe o que é bip. O que era o bip? O bip, pessoal, era um aparelho. O bip, quando a gente fala bip do tinha amor, celular, era, né? Não existia celular. Então, os profissionais liberais geralmente usavam um aparelhinho médico na cintura, né? E esse aparelhinho, quando a pessoa, ele estava de plantão, mas não precisava ficar lá no local, né? Às vezes era externo, ele ia para casa, ou ia almoçar, ou ia alguma coisa, mas se fosse necessário a volta dele, alguém ligava para a central do bip, pra e a central ligar. Do bip bipava para a pessoa. Então o aparelhinho tocava bip, bip, bip ali, e ele voltava e ligava de volta ou voltava lá para o local dele. Sim. Isso é um percussor, o bip, né? Que é bip, né? Se a gente for falar no Brasil, é bip, não seria só BIP, seria BIPE, né? Inclusive, eu tenho um capítulo do livro também que eu falo o bip do amor. E aí eu coloco o bip, BIP, mas coloco entre aspas, né? Porque aí, para não confundir. Então, esse bip acionava a pessoa antes do celular. Hoje em dia não precisa mais, todo mundo tem celular, todo né? Todo mundo não precisa mais do bip, né? Mas o bip é benevolência, indulgência e perdão. O verdadeiro sentido da palavra caridade que a gente deve falar para as pessoas. Você falou que tem as 20. Não, então, no livro que eu coloquei para vocês, no livro que eu lancei o ano passado, né? Entre o Coração e a Razão, Temas para Reflexão, eu trabalhei umas 20 questões de O Livro dos Espíritos, no capítulo Respostas Sábias para Perguntas Inteligentes. E coloquei essas questões interessantes. Por exemplo, a questão, por exemplo, 919, que é uma belíssima. Isso que eu ia perguntar para você. Né? A questão... É porque eu falei, para mim, vamos dizer, a base da doutrina espírita está na pergunta e na resposta da pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Então, exatamente. Tá aqui, o conhecimento de si mesmo, né? Então a pergunta: qual o meio mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E a resposta é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E esse sábio... Essa resposta, o espírito superior que está dando essa resposta é o espírito de Santo Agostinho. Sim, mas ele está dando essa resposta. Mas... Agora, o sábio da antiguidade, ninguém sabe quem que colocou isso. Ela é escrito, essa frase é escrita lá no portal de Delfos, lá na Grécia, né? Essa frase, conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho se aproveita dessa frase para dar essa lição maravilhosa para nós. Mas quem também dizia isso era Sócrates, né? Então, todo mundo atribui-se a Sócrates. Está escrito lá no portal de dentro: conhece a ti mesmo, né? Mas e a gente vê que essa resposta dessa pergunta é uma das coisas mais bonitas que eu conheço, viu, Jorge? Porque ela é cumprida, né? A explicação dessa, porque ele dá a resposta aqui, né? Conhece-te a ti mesmo, mas a explicação dessa pergunta, que eu acho uma das coisas mais lindas, né? Porque nós, por exemplo, não nos conhecemos. Nós conhecemos todo mundo, conhecemos o pai, a mãe, o filho, o vizinho, a mulher do vizinho, mas não conhecemos a nós mesmos. Então, essa pergunta também, como aquela pergunta 625, ela tem um complemento, né? Tem a 919A, porque ele continua falando: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, Kardec fala. Sim. Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Tudo bem, eu estou falando para você, estou falando para as pessoas e estou falando para mim mesmo. Tem que se conhecer, nós temos que nos conhecer a nós mesmos. Mas como é que eu faço isso? Como que eu faço isso? Então, a questão Kardec complementa a questão 919A e diz assim, faz essa pergunta, né? E a espiritualidade responde, que é Santo Agostinho: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Isso era feito... Para se queixar dele, né? Se queixar dele. Você vê que é. Então é o cotidiano, fala, Olha, chega de noite, no fim do dia, no seu repouso, na hora que você vai dormir, pega ali 5 minutos de reflexão e veja, faz uma revista no seu dia novamente. O que você fez durante o dia? Magoou alguém? Fez alguma coisa errada que prejudicou alguém? Tomou alguma atitude que possa não ter sido condizente com um homem de bem? Se você chegar a essa conclusão que você fez isso, ora, você fez alguma coisa errada. Então, você fez alguma coisa errada, você tem que se redimir daquele erro que você fez. Aí você começa a se conhecer. Por isso que a gente não se conhece, Rui, porque muitas vezes a gente pensa que a gente vai agir de uma determinada maneira em certo acontecimento. E quando aquilo acontece, você age totalmente diferente. Né? Não, e depois é o que ele pergunta, né? Aquele pai, aquele senhor, que é o pão duro que nós chamamos, é aquele que não abre a mão para nada, né? Uhum. Se for perguntar para ele por que que ele é assim, por que que ele é pão duro, por que ele é desse jeito, só quer juntar coisas, só quer juntar bens, qual será a resposta que ele vai dar, Jorge, para a gente? Que ele é o quê, hein? Não, conclua aí, por favor. Hein? Não, então, o que ele vai dizer pra gente se falar, poxa, mas por que você é tão pão duro assim? Por que você é... Ele vai falar que ele é econômico, ele tá guardando para os filhos, isso. Ele quer dar uma vida melhor para seus familiares, e quando ele morrer, quer deixar todo mundo bem de vida. Ele não se conhece, ele não se conhece, não. Porque na realidade ele tá fazendo é pra ele mesmo, né? Pra ele mesmo, né? Ele quer satisfazer a si. Então ele está pouco lixando para a família. Depois, quando ele está na hora do seu desencarne, na hora da sua morte, antes de fechar os olhos lá para ir embora para outro mundo, já tem gente brigando pela sua herança, né? Porque ele não soube cultivar a parte espiritual dos seus parentes, dos seus filhos e assim por dentro. Vamos concluir aqui essa questão 919, que no final ele vai até o fim, Santo Agostinho, dando a receita para nós, muito embora a gente reconheça, por exemplo, até que fez alguma coisa para alguém, e aquela coisa até não foi boa para aquela pessoa, mas muitas vezes, Rui, a gente tem atos na vida da gente que a gente toma atitudes, e mesmo que aquela atitude possa ter sido errada, a gente acha que a gente está certo. Então, depois de tudo isso, você fala, continua, não, mas eu acho que eu estava certo. Fala, mas peraí, você magoou alguém, você fez... Não, mas eu estava certo. E pode estar certo, sim, né? Mas ele ainda fala, ele vai longe e ainda diz assim, vamos fazer o seguinte, então? Livre seu coração de qualquer tipo de preconceito, de qualquer tipo de julgamento, de qualquer tipo de coisa. Coloque-se no lugar da pessoa que você fez isso. Se você chegar à conclusão que você se sentiria mal com aquilo que você fez para alguém, com aquilo, no lugar daquela pessoa, você se sentiria mal. Se fosse você, você agiu erradamente. Não, então vá e tente se reconciliar. Não, é o que acontece aí com o pessoal. Não, política é tudo ladrão, política é isso, política é aquilo. Mas se colocar essa pessoa que fala mal dos políticos, colocar no lugar do político, como é que ele vai agir, né, Jorge? Como é que ele vai agir ele no lugar daquela pessoa? Será que não vai agir do mesmo jeito? Exatamente, né, Rui? É julgamento que a gente faz, e você não sabe como você estaria lá. Porque nós estamos. Aí volta o julgamento de novo daquela questão que a gente estava fazendo. Justamente. Você fala que está todo mundo errado. E depois você não. E se fosse você que estivesse lá, o que você faria? Né? O que você faria? É que nem aquela mãe que foi ver o filho desfilar pela primeira vez. Ela falou: olha que coisa bonita. Só meu filho que está certo. O restante está tudo errado, né? É aquela história da mãe que foi ver o filho marchando, que estava servindo o exército. Ela foi lá e falou: olha que coisa linda. Só meu filho que está certo. O resto está tudo errado, né? Isso. Mas tem gente que é assim, né? Tem gente que acha que o que faz é sempre certo. Mesmo que apareça 500 pessoas que estão falando que aquilo ali não está correto, a pessoa se mantém naquilo. Porque não se conhece. É o turrão, né? A partir do momento que a gente se conhece, a gente resolve um monte de coisa na nossa vida. A nossa vida se resolve a partir do momento que você se conhece. E a maioria de nós, infelizmente, nós não nos conhecemos ainda. E é isso que nós temos na nossa Aliança Espírita Evangélica, né, Jorge? Essa escola de aprendizes do Evangelho, que é para que a gente aprenda a se conhecer, né? Que é a famosa reforma íntima, né? Ou reforma do ser humano. Você vê naquele atentado lá de Boston, aqueles dois coitados, eles... Para mim é um coitado, né? Para fazer uma besteira daquela, fazer uma coisa ruim daquela, é um coitado ignorante, atrasado espiritualmente, mas ele estava sendo monitorado, não é só ele, todo mundo estava lá, estava sendo monitorado, né? Estavam vendo os passos de cada um. Então hoje está difícil, né? E se você observar aí através desse nosso satélite, ele pode descobrir você aí andando na rua aí com a maior facilidade, né? Só tem um ponto de referência que ele descobre você aí andando, né? Exatamente. Rui, um monte de gente aqui entrando também no site, comentando, algumas pessoas falando que tinha saído, né? O Maurício também tinha entrado agora há pouco, que ele estava escutando lá, falando do que a gente estava falando naquela hora, e falou, ó, tem muita gente aí que quer ser inquisitor mesmo, né? Sim. Então, quer fazer inquisição de alguma maneira. Mas é o tal negócio, é os nossos resquícios mesmo do passado, que existem essas coisas ainda com prepotência, com muitas coisas assim, de querer... E com arrogância, querer achar que está certo disso ou certo daquilo. Paciência. Mas você sabe que isso aí também é uma coisa espiritual, né, Jorge? Porque tem espíritos que já vêm com essa... por isso que a reencarnação para a doutrina espírita, ela é muito bonita. Porque tem alguns que estão engatinhando ainda na espiritualidade e renascem aqui no nosso mundo, ainda com aquelas ideias tacanhas, com aquelas coisas antigas, com aquelas grosserias. Então, e outra, e nós temos que conviver com essas pessoas. Então, esse que é o grande segredo de nós estarmos aqui nesse nosso mundo, é aprender a conviver com todas essas pessoas, que é a famosa alteridade, né? Que as pessoas dentro ainda não conseguiram entender o que significa alteridade. É com L, né? Lá na sua casa, lá no Paulo de Tarso, o Preto Velho não pode dar mensagem? E como pode, viu? A gente vê que esses preconceitos nós precisamos acabar, viu, Jorge? Porque uma vez nós tivemos um amigo, entre aspas, chamado de Preto Velho, e ele então estava justamente dizendo pra gente, olha, na casa espírita... Quando os médios recebem espíritos falando em francês, falando em inglês, falando em espanhol, que dizem que são estrangeiros, é uma beleza. Mas quando vem o preto velho, não, esse não pode. Só que nós percebemos que esse preto velho, esse negro africano, ele nada mais foi trazido para o Brasil na marra, sem respeito aos seus familiares, sem respeito à sua cultura, sem respeito aos seus conhecimentos. E o que acontece? O que essa raça negra trouxe de bom para nós? Quantas coisas boas trouxeram? E nós ainda somos preconceituosos, somos ainda cheios de aquilo que nós, cheio de vaidades, achando que nós somos superiores, quando na realidade o próprio Mestre Jesus vem nos ensinar e nós não somos superiores a nada. Nós temos que aprender e temos até que ajudar. Se nós temos um pouquinho de conhecimento, que nós devemos ajudar as pessoas que estão aí precisando de auxílio, porque isso é caridade, ajudar aqueles que têm dificuldades. E nós, no entanto, nós somos aí aquelas pessoas que estão sempre achando que somos melhores do que os outros. Eu mesmo, quando eu vim trabalhar aqui na Vila Santa Cruz, eu quando cheguei ali com o pessoal que era considerada a favela da linha velha, eu fui lá pensando que fosse ensinar, no fim eu fui aprender com aquelas pessoas que estavam ali, viu, Jorge? Olha, Rui, eu queria falar uma coisa que eu escutei do Alamar Regis aqui uma vez que ele veio, e é uma frase de um autor aí que eu esqueço o nome também. Eu me reservo o direito de discordar de você a hora que eu quiser, mas eu também reservo o direito de defender você até a morte, de você poder falar o que você quer. O Kennedy falou desse jeito, o Lincoln falou assim, quer dizer, então são várias pessoas que falam, né? Porque essa é tal negócio. É como você ter um Wagner, por exemplo, é evangélico. E daí, não podemos ter amizade com ele porque ele é evangélico? Ele sempre está na mesa com a gente, ele é evangélico. Sim. A esposa dele é evangélica, escuta o nosso programa, está lá, e sempre com a maior dedicação, sempre com a maior boa vontade, o tempo todo. Nós tivemos lá na Rádio Piratininga, por exemplo, fizemos o programa lá, e o França que colocou, fez o contrato com a gente na vida toda, foi evangélico, sempre tratou e a gente com a maior fidelidade. Então, e daí? Uma coisa não tem nada a ver com outra, né? E a gente fala que, né, ele está aqui o tempo todo, na maior dedicação. Às vezes vem até de paletó e gravata, porque ele tem que sair daqui e ir pro culto dele, né? E que nós respeitamos demais, né? Exatamente. Então, o respeito é sempre recíproco. Nós agradecemos então, Helder, então você faz para nós o encerramento. Fazemos sim. Gente, nesse momento de reflexão do término do nosso, da nossa programação, pedimos a nosso Mestre Jesus, Irmão Maior, a Deus Pai Todo-Poderoso, aos bons espíritos, que levai essa fonte de luz, essa fonte de energia, de amor, a todos os nossos irmãos em necessidade, onde houver companheiros nossos em sofrimento, que a força divina, que a luz maior, possa depositar no coração de cada um deles toda a paz, toda a fé, toda a esperança, e aos nossos corações também. Agradecemos aos ouvintes pelo amparo, pela luz, por estar também conosco, participando, dando a sua opinião, participando dos nossos sorteios. Muito obrigado a todos. Que Jesus os abençoe, os ilumine. Um bom domingo a todos. Muita paz. Que assim seja.